la primavera. Acabou e tenho pena. Nosso sonho foi quimera. Na paisagem amena, tanta folha pelo chão, pisada a todo momento, e a nossa velha afeição transformou-se num tormento. Primavera, primavera, com andorinhas voando, quem me dera ver o meu amor voltando. Na minha vida vazia, meu coração vive à espera que o nosso amor seja um dia novamente primavera. Nosso amor seja um dia novamente primavera.